andrecelismoral.com.br. O toque do salão de amor, pai. Derrama essa cachaça e lembra de nós. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Canta aí, vai! Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Alô, Naizinha, meu amor! E assim... Consigo. A gente fez amor.